A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, Ed Sheeran? A cabeça do Ned. Olá a todos! Olá a todos, este aplauso foi muito espontâneo. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio da temporada da Cabeça do Ned. Um ano, mais de um ano depois. Quanto foi? Um ano e duas semanas para aí, desde o último episódio. Também um ano e duas semanas que Game of Thrones demorou a regressar. Eu sou o Manuel Reis, tenho comigo, já agora estamos a gravar ao vivo na Servetoria, por isso é que temos aplausos. Aplausos e energia, apesar de serem 11h30 da noite e presumir que esta gente toda tem de trabalhar amanhã. Tenho comigo o Edgar Ascensão, que desenhou o cartaz da Cabeça do Ned, que desenhou a capa da Cabeça do Ned e que faz o projeto Pósteres Caseiros. Palmas para ele. Obrigado por teres vindo, Edgar. Do outro lado tenho a Liliana Bárcia, que já nos fez companhia também noutros episódios do podcast e que gera uma página sobre séries no geral, chamada Portal das Séries. Olá, Liliana, muito obrigado por teres vindo. Bem, vamos então começar já a analisar este episódio. Vamos começar pela Arya. Que grande início de temporada. Mesmo. Facilmente a melhor cena do episódio? Para mim foi. Foi a melhor cena do episódio para ti, Edgar? Sim, pelo menos. Eu estava a ver aquilo a começar tão bom e eu pensei, ou começa a descambar, ou então o episódio será um dos melhores. Mas eu vou ser muito. Eu vou ser muito nerd. Mesmo muito nerd. Ora, a Arya estava a usar uma máscara do David Bradley, o ator, é o David Bradley. Que é que vai regressar agora em Doctor Who. Desculpem, eu vou ser mesmo muito nerd. Que vai regressar agora em Doctor Who como primeiro doutor. E um tipo que usava muito esta tática é o arqui-inimigo de Doctor Who, Master. Pronto, deixem-me só ser muito nerd. Está bem, Daniel. Sim, é a vida. O que é que... voltámos a... eu não senti tanto uma introdução das histórias... neste episódio das histórias para a temporada como senti noutras temporadas. Também não há tempo para isso. Também não há tempo para isso. Faltam, agora já só faltam 12 episódios. O que é que esta cena da área, o que é que acharam? Veio um pouco na continuidade do episódio anterior, não é? Uhum. que ela matou. E eu quando vi o episódio eram 6 da manhã. Sim. Foi hoje às 6 da manhã. Ainda não tinha capacidade para perceber o que é que se estava a passar. Nem sequer lembrei que ele já tinha morrido. A sério? A sério, esqueci-me completamente que ele tinha morrido. Então pensei, ok, ele está ali. De repente comecei a ver toda aquela cena da área. Ah, espera aí, realmente ele já tinha morrido depois. Exatamente. Então... Não consegui raciocinar aquela pois, hora. Pois, eu pensava que... mal que era uma prequela. Eu pensava que era o início, sim. Tipo o Previously, sim, sim, sim. Game of Thrones. Um flashback, no momento em que começa, um flashback, sim. No momento em que começa a perceber que o personagem não está a falar da maneira como ele deveria falar, sem spoilers nem nada, eu percebi logo que devia ser... aquela distribuição de vinho era muito suspeita. Exato. Mais uma vez, o vinho a matar... em Game of Thrones, e por isso a Cabeça do Ned recomenda não bebam vinho às refeições. Nunca se sabe o que é que pode acontecer. Bebam cerveja, venham à Servetoria, porque vamos gravar mais episódios ao vivo, e a Servetoria deu-nos guarida e colunas e mesa de mistura, por isso foi muito bom da parte da Servetoria. Já recebem o vosso aplauso, já recebem, calma, calma, calma, no final. Continuando com a área, estavam aqui a falar antes do episódio, eu perguntei ao público se tinham gostado e a rapariga que está mesmo à minha frente, como é que te chamas? Beatriz. A Beatriz disse-me logo o Ed Sheeran. E sim, epá, porque é que nem estava muito caracterizado, era o Ed Sheeran, aquilo era o Ed Sheeran, não dava para disfarçar, não era como o baterista dos Coldplay que participou num episódio e que estava, epá, não dava para reconhecer, era o Ed Sheeran. Um gajo ruivo a tocar guitarra. É o Ed Sheeran. Cantar, não era o segurança daquele campo de futebol onde lhe cantaram músicas do Ed Sheeran. Do Ed Sheeran. Era o Ed Sheeran. Porquê é que isto foi tão gratuito? Publicidade, não é, Manel? Mas isto é HBO, isto não precisa de publicidade. Não, é que quando anunciaram a participação dele há uns meses, pensei que fosse um cameo, não é? Uhum. Que fosse uma coisa tipo. Ele entra nem fala. Na prática é. Ou rezaste para que fosse isso. Sim, foi o que eu pensei logo. Ele fala quando mais apareceu. Que a Daenerys. Pois, mas é verdade. Agora depende também do destino. Eu pensei que ele que tivessem alguma justificação para ele entrar neste episódio. Mas não, ele cantou, ele falou. É assim, não vai aparecer mais. A cena não. É interessante, é de humanização dos soldados. De nós temos vidas, nós estamos a combater as lutas de outros, mas também temos vidas, claro que depois voltamos. Mas epá, não se justificava. Não se justificava nada. O Ed Sheeran. Foi um enquadramento estranho. Foi muito mal. Há um meme na internet sobre música do Ed Sheeran. Now the forest where I go. Finalmente temos uma imagem para ilustrar isso. Ária, tem alguma observação Ária, a fazer? Não. Foi muito. Vamos lá começar a andar com a Ária para a frente. Para ir. Sim, já temos notado também que ela, obviamente, cada temporada é um ano, ela está a envelhecer cada vez mais. E ela afinal vai para King's Landing, não vai ter com o irmão, isso é a única coisa que me despertou aí um bocadinho mais. Vai matar a rainha. Quem sabe? Estou-me um pouco a atenção que julguei que ela fosse com ele agora, mas aparentemente. Tem outros planos primeiro. Sim, o irmão foi lá para cima, para a muralha. E não é o destino dela, mas ver. Enfim, em King's Landing, quem chegou agora lá foi o Euron, protagonizado pelo grande Pilo Asbeck, de Borgen. Ah, Dom Juan. Dom Juan maluco. Sim. É o novo vilão que adoramos odiar. Sim. Sim, teve a melhor frase do episódio. Agora, porquê é que ele está? Teve a melhor frase do episódio. Sim, quando ele diz, tem duas mãos. Ah, sim, tenho duas mãos. Estado. Mas ela depois quando ela depois responde, vou recusar, e o Jamie só levanta o nariz, assim, ar altivo, assim, toma! Só, nem um vai para o caralho, é toma! E como é que tu achas que vai ser a prenda que ele vai trazer? A prenda que ele vai trazer à Cersei? Sim. Vai... fazer tudo para a tornar prisioneira. Não, ele disse que ia trazer um prémio para ela, um presente para ela. Que não voltava sem um presente para ela. A cabeça da Olenna? A cabeça da Olenna Tyrell? Queres fazer aqui apostas? Não sei, público, o que é que acham? O Tyrion. O Tyrion. Estão aqui a dizer o Tyrion. O Tyrion é muito importante para morrer assim. Estão aqui a debater-se, o Tyrion é muito importante. Temos ou é alguém de Dor. Bem, depende do que é que ele pretende fazer e o que é que ele vai conseguir fazer. Sim, claro. É. Claro, não nos podemos esquecer que os irmãos dele também estão com a Daenerys. Não é? Sim. Vamos ver o que é que acharam deste novo Euron. Novo? Roupa, sim. De nos terem mostrado uma... Eu acho que nos mostraram uma versão mais... louca. Sim, e... Sim, mesmo o olhar dele. Completamente louca e assassina dele quando nos mostraram, quando os irmãos partiram, quando os irmãos fugiram, na prática. E agora mostraram-nos mais tipo uma rockstar do que outra coisa, até na roupa. Pintados e... Sim. Até na roupa. Sim. Bem, mas na verdade acho que toda a gente andou ali um bocado à cabedal. A Cersei, pô, já no último episódio já vinha assim toda, vinha de tudo. A Khaleesi... Está tudo muito agora, gótico. No final também já veio assim, exatamente, muito gótico. Ou seja, não sei o que é que os produtores querem dizer com isso, mas... Por falar nisso, talvez tenha alguma coisa a ver com... Eu vi este episódio e eu acabei por perceber que é quase como um tabuleiro de xadrez, em que o episódio mostra onde é que cada pessoa está, ou seja, mostraram toda a gente, menos a Olenna. Sim. Também não faz parte das principais storylines. Mas mostraram a posição de cada peça do xadrez. E vocês recordam-se em que há um plano da Cersei quando se estão a pintar o mapa no claustro. Ela está a falar com o irmão naquela do... Vamos ver aqui no mapa... Onde é que eles estão? Exato. Estavam-se a situar. E como é que o episódio acaba? E a mostrar onde é que estão as pessoas. A Daenerys e a insultá-los gratuitamente. Com o mapa também em 3D. Sim. Ou seja, parece que é como que é um... É o risco. Exato, é isso. Estamos, é um jogo a pegar, novamente no tabuleiro e a ver onde é que estão as tropas. Exatamente. Foi tudo muito posicionar para... Ok, gosto dessa tua temporada. Gosto dessa tua perspectiva. Sim, também. Liliana, sim. Sim. Pronto. Do Euron, ainda... O que é que acham que vamos ver dele na temporada? De quem? Do Euron. Do Pilo Asbeck. Boa adição ao elenco. Ah, eu acho que ele vai durar 2 ou 3 episódios. E vai de viola. Sim, tão cedo vai... A sério, tão cedo? Já falta tão pouco. Mas é um ator. E ainda há demasiadas peças. Ah, mas é um ator com alguma reputação. Ah, o Neto também O Neto também está bem, mas esse durou mais do que 2 ou 3 episódios. O Neto também era. Tá. Mas o Pilo Asbeck já é um ator com alguma reputação. Fez Borgen, fez agora o Ghost in the Shell. Sim, ok. Game of Thrones não há regras, não significa nada. Ok, o Ghost in the Shell é um mau exemplo, mas... ok, está bem. Do Euron não há mais nada para falar, de King's Landing também não. Temos a Cersei ainda a lidar com a morte do filho. Mais ou menos, sim. E com o Jaime a lidar com a morte do filho / sobrinho. Epá, tem de ser. Vamos então a norte, vamos ter com a Sansa... Que está ali a jogar o jogo dela. Eu acho que é mais Littlefinger que está a jogar o jogo. Também está a influenciar. Ou a ver como é que a Sansa se está a lidar com o irmão. Ou então ela também está a achar que está a jogar o jogo dela e é o Littlefinger a manipulá-la. Sim. Não é? Eu tenho sempre reticências, não com a personagem, mas com a atriz. Sim. É que hoje ainda apercebi-me mais uma vez, é que é uma personagem com boas frases. Sim. Que é uma atriz limitada. Uhum. Exato. E, aquela cena final dela a olhar como numa novela para Sul, neste caso, depois de terem falado da distância a King's Landing estava, e ela depois olha, faz assim um olhar muito, muito tirado de qualquer novela da TV. A sério, já vi pessoas a olhar melhor nas novelas da TV. Ela tenta ser dura, mas ainda há um bocadinho dela que regressa à infância. Ou seja, são coisas que uma boa atriz se calhar dava as nuances necessárias para nós entendermos o que é que ela quer fazer no episódio, não é? Sim. Mas, sei lá, com aquela atriz tu ficas naquela... Mas ela está a ser jogada, está a jogar, ou apenas... Não sei, é uma coisa... Não dá para ter ideia do que é que ela quer realmente, ao contradizer-se com o Jon Snow. Exato, não se consegue tirar ali o que é que a personagem quer, também por limitação das capacidades da atriz. Daí eu não conseguir dizer nada do que é que poderá haver adiante. Não é? Okay. Sendo que, também, agora lembrei-me de uma coisa, é que a Liliana, tu tinhas lido os livros todos, certo? Sim, sim. Ou seja, ela estava sempre um passo à frente de nós. Sim. Sabia tudo o que é que iria acontecer, mas a partir desse momento é sim, tudo... Sim, agora está tudo em está bola rasa, estamos todos... Mas é muito melhor assim, mas eu acho que é muito melhor estamos assim. Estamos todos no mesmo nível. Aliás, ainda há bocado estava a conversar com um rapaz lá fora sobre o Red Wedding e como muita gente na terceira temporada estava sentada no sofá, de braços cruzados... com um ar impávido e sereno, malta que lê os livros, obviamente, e a outra pessoa lá estava-se a passar de cara, oh meu Deus, eles estão a matar toda a gente, oh não, ai, está a ser tão sangrento. E a pessoa que estava ao lado, mais ou menos isto que está nos livros, yeah. É fazer comparações, não é? Mas é muito melhor assim. Eu acho que é. Porque também acabas por ser surpreendido. Há um efeito de surpresa de todo o lado. Sim. Do Jon Snow. Está a organizar as tropas. Está, sim, senhor, é muito bem. Muito focado na luta contra os zombies. Está a impor-se, está a arranjar... Vamos chamar-lhes zombies. O George Romero morreu ontem, vamos chamar-lhes zombies. Okay. Deixem-me chamar-lhes zombies. Os zombies estão a descer. Sim. Já têm a população de Hardhome com eles. Sim, não era pouca. Não era pouca. Durante a batalha. Alguns gigantes, sim. Também. Vai ser... Quando é que vamos ter... Aceitam-se apostas. Quando é que vamos ter a batalha? Sexto episódio, sétimo episódio ou só na oitava temporada? Sexto episódio. Estão aqui já a dizer, sexto episódio. A temporada tem sete. Tem sete. Então é sempre, sexto. Normalmente a batalha o pico... é sempre no penúltimo episódio. Está bem, mas são menos episódios. Mesmo assim. Por isso é no sexto, logo. Okay. O penúltimo é o sexto. Ou seja, estão a apostar no sexto. Blackwater foi no oitavo, sim. Sexto episódio. No início, mas continuamos no oitavo. Na oitava temporada? Começa logo no primeiro episódio? Ok, está bem, vamos ver se as apostas... Já temos apostas por causa da prenda que lhe vai dar, agora da... Eu não tenho nada para vos oferecer caso ganhe a aposta, atenção, estamos só aqui a apostar de... Ah, há prendas, mas já vamos a isso. O Jon Snow está a organizar as tropas, a Lyanna Mormont, que momento, Melhor personagem aquela da série neste momento. Moça barra mulher, sim, sim, senhora. Sim, 10 anos e ele ia bater o pé... Tipo, tu não mandas em mim! Se eu quero crianças a lutar... Eu é que sou rainha! Tantos putos vão todos lutar! Se eu luto, se eu estou aqui, eles vão lutar também. O que vale é que vem uma guerra, porque uma personagem dessas, normalmente, com aquela idade, já ela, está assim com... Ela vai morrer de uma forma sangrenta, não vai? Ela vai morrer de uma forma terrível, não vai? Sim. Nós estamos a gostar todos muito dela, ela vai morrer apostar, muito mal. Ela não fica viva. Ah, pois. É pena. É ninguém pena. Te ia dar o prazer de a manter viva até ao final. Pá. Próxima temporada vamos vê-la em forma de White Walker. Próxima temporada vamos ver em forma, vamos vê-la em forma de White Walker. Sem cabeça. Ou sem cabeça. A cabeça de Lyanna. Ah, é Lyanna. É Lyanna, não é? Pois é. É Lyanna. Sem cabeça de Lyanna. Sim. Ok. Vamos manter-nos no norte. Acho que ainda não temos mais nada, não tem mais nada aqui para dizer. Lá está, foi um episódio Brienne, muito... De... Então e a Brienne? Aquele... Ah, sim, a Brienne. Aquilo vai... está no ar. Ok, vamos lá novamente a apostas. Vai dar coisa ou não vai dar coisa? Vai dar coisa? Ok, o vai é unânime. O vai dar coisa é unânime. Quando é que vai dar coisa? Ah, pois. Agora, quando é que vai dar coisa? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Sim. Eu não consigo dizer qual é que vai ser o episódio, mas vai ser no episódio em que eles vão morrer. No episódio em que eles vão morrer, ok. Os dois, ok. Okay. Pô, como aconteceu com o Jon Snow. É que a dinâmica deles, estava-me a lembrar, o Sci-Fi fez uma maratona e então deu para rever alguns episódios. E estava-me a lembrar a dinâmica do Jon com a Ygritte. Exato. E há lá uma cena em que eles estão em conchinha, quando ainda não estão relacionados, ela está presa. E eles estão em conchinha, porque está frio, não é? Tem de se aquecer. E ela está só ali a aconchegar-se com o rabo. E ela, tenho frio. E ele para com isso. E está-me a lembrar um pouco essa dinâmica. Essa dinâmica entre os dois. Mais me bates. Sim, mais eu gosto de ti. Sim. És um homem com sorte. Exato. Que ela está a dar porrada. Vamos manter-nos no norte, porque é lá que está o round também. Pois é. Algures no norte, que se cruza com dois personagens que eu tive de ir ver quem eram, e foram dois camponeses com quem eles cruzaram. Um camponês e a filha com quem eles cruzaram após o Red Wedding. Ok. Sim, também não me iria lembrar. Aqui, em relação ao Hound, surgiram-me duas questões. Isto é mais uma... ele tê-los enterrado é mais um sinal do compasso moral que ele foi adquirindo ao longo da série? Sim, foi. Para mim foi. Edgar? Eu ainda não sei o que é que é de pensar do personagem, porque... Ele pode ter aquela... Lá está, a moralidade pode estar a virar, mas os palavrões nunca saem da boca dele. Ou seja, acaba sempre por disfarçar ali um bocadinho a coisa. Mas é capaz de estar um bocadinho naquele nível do Jaime Lannister, em que percebo que realmente não precisa ser mau para prosseguir a sua caminhada e andar ali naquele mundo. Por isso, só vendo. Okay. Vendo a dinâmica dele com outras personagens quando aparecem um pouco mais à frente. Não agora... Não é? Está vendo um contexto assim, um bocado à deriva, que não sabemos também muito bem o que é que ele andava a fazer. Exato, talvez tenha que interagir mais com personagens inocentes, não é? Ali, que não sejam personagens que estão de um lado ou do outro da barricada, não é? Da guerra, Porque nota-se que quando ele está com personagens que não têm nada a ver com as duas facções, ele apercebe-se do seu lado humano. Né? E isso pode ser interessante para uma reviravolta. Uma outra questão que tinha era em relação ao Round, para vos fazer, é se após esta premonição que ele teve ao olhar para a lareira, se prevêem que ele se junte ao Jon Snow para lutar contra os White Walkers? Talvez sim, não diria, ou pelo menos combater na batalha um pouco mais atrás, ou apanhar alguns pelo caminho, talvez. Okay. Não diretamente, eles mas. Eles agora devem ir naquela direção? Sim, da muralha, sim. O que é que acham, público? Sim, eu não vi nada no fogo. Não sei se vocês viram, mas não vi nada. Vi chamas. É que eu não vi mesmo nada. Só vi chamas. Eu acho que eles andam a fumar algumas coisas estranhas para andarem a ver coisas no fogo, mas... Edgar, em relação aos White Walkers, se achas que ele vai combater, se vai juntar ao Jon Snow, se vai combater com a sua irmandade? Acho que em que toda a gente vai lutar contra os White Walkers, não é? Uhum. É um pouco tipo... o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas é um pouco a ideia que a temporada está a deixar de transparecer, que é, somos inimigos, mas vamos ter que nos unir em algum ponto por causa dos White Walkers. Eu acho que é um pouco para aí que eles estão a querer. Mas até lá acho que a Cersei ainda tem que morrer para isso acontecer. Achas que ela vai morrer esta temporada? Achas que ela vai morrer esta temporada? Não, acho que não. Nunca digas nunca. Ok. Se acontecesse, não ficava admirado. Ok, Hound, não há mais nada. Vamos. Da Daenerys não há nada para dizer, exceto porque ela só teve uma frase. Aquela cena foi fantástica. Foram para aí 6 ou 7 minutos, só com uma frase dita, que foi a frase que encerrou o episódio, Shall We Begin? Foi toda muito bem feita. A Daenerys chegou finalmente à casa da família. Sim. Quem teve um grande protagonismo neste episódio, também para vermos o que é que ele anda a fazer, foi o Sam, que anda a limpar merda e a limpar pratos e a servir comida e a limpar merda e a lavar pratos e a servir comida e a guardar livros. Tanto que eu queria estudar para isto, é? Muito estudo. Eu queria estudar para isto, para ter esta vida. Vida de estudante. É o seu ano de calor. É a vida de estudante, é o seu ano de calor. O Sam vai ser uma peça muito importante, sim, nisto. Sem dúvida. Porque vai informar já o Jon Snow que existe uma grande reserva de material de pedra de dragão para ele ir lá buscar. Eu estava a ver essa parte do mapa e eu, lá está mais uma coisa geek, eu só pensava em Wakanda, na Marvel, em que também é o país em que está lá aquele mineral muito raro, não é? Sim. E, ou seja, o que vai acontecer é que provavelmente a Cersei vai descobrir também a existência dos White Walkers e a existência desse mapa, e também poderá haver alguma coisa relacionada com a captura, a conquista desse território. Do Dragonstone, para tentar arranjar mais depressa ainda a pedra, as pedras que são necessárias. Ou seja, pode ser aquela coisa do quem derrotar os White Walkers acaba por ganhar a guerra dos tronos. Tinha de fazer isto. O Sam, entretanto, cruza-se, tem feito ali muita bastante, teve ali a fazer uma pesquisa muito extenuante. Acho que é aqui que se vê, que se nota a rapidez da temporada. De olha, encontrei isto no livro, tenho já de dizer ao Jon Snow. Isto numa temporada anterior podíamos ver para aí no segundo episódio. Sim. Ele um dia inteiro a ver livros. Sim. Agora temos só esta ligação à Daenerys, que acontece também de uma outra forma. Ele encontra um velho amigo nosso que está a passar por uma metamorfose chatinha. O Coisa. O Coisa, o The Thing, quase. A perguntar por ela. Acham que se vão juntar? Não. Acham que se vão voltar a juntar? Ele não iria fazer com que ela ficasse romântico, doente. Não é juntar romântico, é juntar, estar no mesmo espaço. Ela não vai para lá, portanto. Ele não vai morrer, ou só volta para ela quando tiver curado. Exato, ele não vai morrer ou só volta para ela quando está... Ele quando... disse isso na temporada passada. Sim. Ok, então acham que vai encontrar uma cura? Hipoteticamente? Não, ele morre. Ele morre. Ok, é uma forma mais prática. Eu agora estou a pensar numa coisa. A série nunca... Não sei se os livros já tocaram nisso ou não, mas... Ele tem aquela doença em que se tocar outra pessoa também fica com aquela doença em pedra. É o dom de merdas. O que é que acontece se ele tocar num White Walker? Será que fica em pedra, em gelo, ou não faz nada? Pode ser tipo uma peça importante. Isso é uma questão extremamente interessante. Pode ser uma peça importante. Isso é uma questão extremamente interessante. Todo um exército. Isso é uma questão extremamente interessante, por acaso. Nunca pensei nisso. Ou se calhar nunca ninguém pensou e foi uma boa ideia. Eu acho que podias ter sucesso no Reddit com essas teorias maradas de... Malta, o que é que acontece se ele tocar num White Walker? Eu vou diretamente aos produtores. Vais diretamente ao... Mail privado. Ok. Consultor. Mas nós já sabemos isso. Bem, se tocarem no White Walker, já sabemos isso. Mas as pessoas, quando uma doença totalmente, continuam-se a poder mexer, quando o Tyrion... pessoas continuam-se a poder mexer. O Tyrion e o Jorah, quando foram até a Cersei, eles passaram pelas ruínas de Valyria e foram atacados por uns homens de pedra. Ele está a dizer que e daí sim, sido... sim. Estão a dizer que já sabemos isso, porque as pessoas se tocarem, a questão é se tocar num White Walker. Pois? Diretamente. Já estão mortos. É, estão-te a chamar irrelevante no público, Edgar. Não. A teoria é irrelevante. A tua teoria é irrelevante. Mas faz isso. Explora essa teoria. Bem, vamos a uma nova rubrica deste podcast. Porque nunca é tarde para inventar novas rubricas. Este é o melhor e o pior deste podcast, mas queríamos ter um nomes originais. Portanto, o melhor vai ser a mão de ferro do Jamie e o pior vai ser a pila do Theon. Ou seja, o melhor é... Epá, cortaram uma mão, mas ao menos tenho uma mão de ferro, portanto, fixe. O pior é... cortaram uma pila. O melhor deste... Mão de ferro. Mão do Jamie. O que foi o melhor para vocês neste episódio? O melhor para mim foi o inicial, a cena da cena da área. Sim. Ok, Edgar. É, também. A cena da área também. Vingança é sempre... É unânime. Então a escolha. E o pior? O pior não tem a ver com o Ed Sheeran, tem a ver mesmo com a cena em si. O nosso pior é o Ed Sheeran. Gratuito do Ed Sheeran, ok. A minha teoria foi irrelevante e a participação dele também foi irrelevante. Sim. Sim, foi. Mas foi mesmo. Não teve assim muito contexto. Ela tanto podia passar ali como não. Devia ser outro tipo qualquer. Sim. Sim, então também é o Ed Sheeran. Não é o Ed Sheeran, é a cena onde ele está. Sim. Tu gostas do Ed Sheeran? Não sou. Mas não teve a ver com ele, teve a ver com a cena em si. Sim. Ok, então pronto, é unânime. Mão de Jamie é a Arya e a pila do Theon é o Ed Sheeran. Coisas que nunca pensava dizer. Que eles entram na mesma cena, ou seja, o melhor o melhor e o pior partilham a cena. Bem, vamos, esta parte nos próximos episódios vai ser cortada, mas quero anunciar só aqui que se vierem à servetoria, às gravações ao vivo, vamos ter, está ali uma câmera, sim, vamos tentar pôr isto no YouTube pela primeira vez. Se vierem à servetoria, vamos ter passatempos para oferecer tralha. Tralha relacionada com a série, obviamente. Por isso, hoje, a tralha que temos para oferecer é... E Liliana, vou-te pedir para me segurares aqui no microfone. Um de 4 posters de rua. Mupis. Atenção, posters de rua, 1 de 4. Vai com um de vocês para casa esta noite. E têm de responder a uma questão muito simples... Eu disse-vos para estarem atentos à gravação do podcast e ao episódio. E a questão é... Em que série dinamarquesa entrou Pilo Asbeck, que faz de Euron? Pessoas relacionadas com o podcast não podem responder. Desculpa, Edgar. Desculpa, Liliana. Desculpa, malta da servetoria. É a vida. Nem eu. Pronto. Rita. Rita Santos responde Borgen. Pronto. Acertaste. É Borgen. Está certo. Podes escolher. Isso, aplaudam. Já te vou dar a escolher. São um de quatro. Tens o rei, tens a Arya, acho que também tens a Daenerys. E acho que é o Jon Snow. Eu não sei, não ouvi. Tens do Ed Sheeran. Deram-me relógio. Não tenho do Ed Sheeran. E acho que é o Jon Snow, a Daenerys e o rei, o White Walker. O rei da noite, sim. Queres? Ok, então já tratamos disso. Já te ofereço. Entretanto, eu fui à antestreia da série. Um bocadinho. Não pude estar lá todo o episódio porque tinha coisas marcadas. Não é? E, epá, deram-me aqui um protetor de automóvel, de vidro de automóvel. Olha, tenho um igual. Tens um igual. Acho que toda a gente comprou o público há uns dias, ficou com um igual. Portanto, se alguém quiser, é só vir cá e pedir. Sério. Porque eu só preparei uma questão, portanto, se alguém quiser, é só vir cá e pedir. Eu estou muito generoso. Olha, pronto, queres? Pronto, então fica aqui para casa, pronto. Fica com o Vasco. Afinal é mesmo só não vos ofereço o pin porque gosto muito dele. Também gosto muito dos cartazes, atenção. Olha, mas... por falar em t-shirts e merchandise. Sim. Eu reparei que há muita gente que trouxe t-shirts. Sim. Temos uma Winter is Coming, temos uma também o Inverno está a chegar. Exato, mesmo vocês. Eu depois é que me apercebi que eu vim com uma t-shirt. Sim, tu vieste com uma t-shirt do Iron Man. Mas, sim. Tony Stark. Ok, isto merece um aplauso de tão rebuscado que é, e é bom para nos levar para o final deste episódio da Cabeça do Ned. Foi muito mais curto do que o último episódio que fizemos aqui, que foi de uma hora. Tenho de fazer alguns agradecimentos. Obrigado a quem me deixou colocar cartazes um pouco pela zona à volta, incluindo um Pingo Doce, não estou a brincar. Ei, há muita malta nova que vai ao Pingo Doce, sério. Tenho de agradecer à Servetoria. Palmas para a Servetoria. Espero que tenham feito um trabalho fantástico esta noite. O Vasco não ouviu. Pronto, o Vasco está-me a dizer já que esteve a ver o episódio, portanto não fizeram um trabalho fantástico porque estiveram distraídos. Não, mas olha, muito obrigado por aceitarem fazer esta parvoíce. E pronto, e vamos estar cá daqui a duas semanas também para gravar. Mais, Edgar, Liliana, muito obrigado por terem aceito o convite. Obrigado ao público que veio assistir a isto. E aí, obrigado às pessoas. Às 74 pessoas, sim, 70 que disseram que estavam interessadas no evento do Facebook. Por agora é isto. Subscrevam o podcast na Apple Podcasts. Deixem, isto é muito importante. Deixem reviews, deixem comentários, sugestões, porque é muito importante saber o que é que acham deste podcast. Se acham que estou nervoso, vão ouvir episódios antigos. Porque já não faziam episódio disto há mais de um ano. voltamos para a semana com um novo episódio. Voltamos com uma gravação ao vivo daqui a duas semanas para o episódio 3 da série. E pronto, para já é isto. Sigam-nos no Facebook. Já tem mil likes. E aí, finalmente. Demorou, mas foi. Já tem mil likes. Tragam amigos, chamem amigos para vir às gravações. E é isto, por hoje é isto. Foi mais um episódio da Cabeça de Ned. E voltamos para a semana. Obrigado.